nunca falha, Pai. Isso é uma verdade que você deve levar ao seu coração, pois o Deus cuida de você neste momento, em todos os momentos, não importam as circunstâncias que você está vivendo neste momento, pois isso é passageiro. Aquilo que é eterno você pode não ver, você pode não sentir, você pode não tocar, mas o Pai que cuida de você todos os dias, e as circunstâncias são passageiras. Você pode estar no deserto neste momento, mas o Pai diz: eu sou o Pai eterno que cuido de você em todos os momentos. Então eu peço que você veja neste momento, que você creia de todo o coração, pois a fé vem do agir, a fé vem neste momento aos seus corações. E eu peço que você cante, que você adore neste momento, com toda a sua fé, com toda a sua adoração, com todo o clamor, por gratidão ao nosso Pai, a gratidão ao nosso Pai, que está aqui nessa noite, que trouxe você essa noite, para o adorar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Ele move montanhas, e Ele vai mover as montanhas da sua vida essa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vi você mover montanhas, e eu verei você mover outra vez. Caminho fez onde não tinha, e eu verei você fazer outra vez. Eu vi você mover montanhas. Todos os caminhos estão abertos, nós declaramos, caminhos abertos, pois o Pai veio para colocar no seu caminho as bênçãos que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos vitória, vitória, pois você pode não ver essa noite, você pode as circunstâncias, daqui a uma semana ainda não ver, mas o Senhor diz: confie em mim, meus filhos, em nome de Jesus, e basta você crer, basta você confiar, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, Senhor, glória a Deus, Senhor, pois os toca os corações nessa noite, Pai, aleluia. E você pode dizer essa noite: aleluia, Senhor, que as promessas dEle são sem fim, e elas não duram só uma noite, elas duram para sempre, as promessas do Pai, em nome de Jesus. Cante ao Pai, declare que as promessas dEle são sem fim para a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Estou em tuas mãos, em ti confiarei, nunca falhou. Promessa sem fim, tu és fiel a mim, fiel a mim. por nós na cruz. Aleluia, Senhor. Esperando.

Aleluia, aleluia. Pode aplaudir esse Deus. Você pode aplaudir mais forte. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda adoração. Somente a Ele que é digno de toda adoração. Amém. Você pode cumprimentar essa pessoa mais linda que está do seu lado aí essa noite. Aleluia. A presença do Espírito Santo está neste lugar. Você é bem-vindo, você está na casa do Pai. Você está na casa do Pai. Aleluia. Glória a Deus, você pode tomar seu assento. Boa noite, igreja. Aleluia. Noite abençoada, qual o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas essa noite, amém? Noite agradável, com essa chuvinha gostosa, abençoada, né? Bom, todos estão na casa do Pai, né? Nos braços do Senhor nessa noite, né? Isso que é melhor que chuva, melhor que tudo, não tem preço, não é mesmo? E essa noite, né? O Espírito Santo que convence de todas as coisas. Foi Ele que te convenceu a estar neste lugar, amém? E eu creio que Ele tem algo preparado para nossas vidas. Porque o Espírito Santo está neste lugar. Ele enche este lugar. Há pouco tempo nós estávamos louvando, né? E nós ficamos felizes porque hoje temos aqui o nosso pastor Luciano, lá do Rio de Janeiro. Nosso irmão Rossini, que está aqui também, prestigiando aqui no Sul, né? Vieram aqui trazer uma palavra, qual o Espírito Santo tem colocado ao coração deles. E eu quero que a igreja receba eles essa noite aqui com alegria, né? Porque eles vieram de tão longe, né? E tenho certeza que Deus tem algo preparado para nossas vidas essa noite, né? Quando Deus envia um profeta de longe, porque alguma coisa tem, né? E eu quero apresentar a vocês aqui o pastor Luciano Braga, né? É meu irmão, sim, Cristo Jesus, né? Deus é bom, você pode aplaudir a Cristo. Glória a Deus. Nosso irmão Rossini ali, ó. Todos já ouviram, né? Estão aqui na terra, aqui, parece que estão espiando a terra aqui. Sabe que a terra aqui é terra boa, né? Então estão aqui espiando a terra, né? Então aqui está nosso pastor Luciano Braga, né? E Rude Braga, Luciano Braga, os Braga estão se chegando aí, né? Deus é bom. Vamos lá. Vamos colocar em pé, vamos orar pelo nosso pastor nessa noite. Dando suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos nesse momento. Te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Luciano, Pai. E vem aqui compartilhar uma palavra, Senhor, direto do teu trono, Pai. Toma ele na tua presença, Pai, que não seja mais ele, mas seja o teu Espírito Santo usando, falando, Senhor, através da boca dele, em nome de Jesus, Pai. Toma esse culto na tua presença, Espírito Santo, pois tu tens liberdade neste lugar. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Nós estamos em casa, sinto-me em casa. Literalmente, nós estamos lá do Rio de Janeiro, da Palavra Viva, Nova Iguaçu. Alguém conhece o Rio de Janeiro aqui? O senhor já foi lá? Mais alguém? Só um, só? Tem que conhecer. Rio de Janeiro. Né? E hoje nós temos três igrejas somente no Rio de Janeiro, que é a Nova Iguaçu, nós temos uma em Bangu, na qual hoje eu sou pastor da igreja de Bangu, e em Belfor Roxo. Tá? E estamos aqui muito felizes. Eu, meu amigo Quirocine. Deus, ele faz coisas que a gente nem imagina. Ele transforma, ele muda nossa geografia, ele muda a todo instante. E nós temos que estar atentos aquilo que Deus tem para fazer, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu não sou pastor integral, sou empresário também, lá na cidade, onde eu moro, junto com a minha esposa, na área da educação. E abandonei tudo, deixei tudo lá, né, nas mãos dela, dos nossos funcionários, para estar aqui hoje. E eu creio que Deus me trouxe aqui para fazer a obra dele. Para fazer a obra dele na sua vida e na minha vida também. Porque eu estou sendo muito abençoado de estar aqui, querido. Vocês não têm noção do quanto nós estamos sendo abençoados aqui neste lugar. Não sei como é que eu falo, né? Eu vivo no Rio Grande do Sul, nós passamos um tempo lá com o pastor Cláudio, em Porto Alegre, passamos um tempo ali em Novo Hamburgo, com o pastor Zéias, e está sendo maravilhoso, tem agregado muita coisa na minha vida, crescimento assim, absurdo, olhando para a minha vida espiritual, como pastor, e conhecendo uma nova, né, já somos uma família, amém? Amém ou amém? Somos uma família, mas agora eu estou realmente conhecendo vocês, gente. Conhece de Facebook, né, lá curtindo os cultos, e está sendo maravilhoso. E quero voltar mais vezes. E fica aqui também um convite, de quem for lá no Rio, pode entrar em contato, irmão, né, voltar lá no Rio, tem que ir lá na TV, em Nova Iguaçu, conhecer a nossa igreja, né, pastor Armando Souto, brodão lá, um homem de Deus, Deus colocou na minha vida, meu pastor hoje lá, nosso pastor, né? E Deus tem nos abençoado naquela terra. Na verdade, Deus tem grandes coisas para a palavra viva. Eu creio que Deus vai tomar o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, vai se espalhar de uma maneira. Ontem nós tivemos uma palavra, uma promessa de Deus na nossa igreja, que vocês não têm noção que Deus vai fazer nas nossas vidas. Por que nossas vidas? Porque nós fazemos parte disso aqui. Você faz parte. Você não é somente uma igreja local, você é a palavra viva. Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. Então nós fazemos parte, né, dessa instituição que Deus levantou para levar a palavra de Deus, levar a palavra da graça. Bom, quero compartilhar aqui com os irmãos a palavra que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 24 ao 26. Nos acompanhar aqui junto, amém? Todos acharam? Amém? Antes de começarmos a ler, tem algum visitante aqui hoje? Alguém que nos visita? Oh, vamos aplaudir aqui pelo nosso visitante. Glória a Deus pela vida desse casal aqui. Amém. Bom, diz assim a palavra de Deus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas e lhe perguntaram. Os fiscais chegaram, né, e abordaram Pedro e perguntou: o vosso mestre não paga as de dracmas? E disse ele, Pedro, sim. Pedro respondeu. Aí ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou e perguntando, Jesus antecipou, antes mesmo que Pedro abrisse a boca para falar qualquer coisa, Jesus já estava antecipando, Jesus já estava já lhe perguntando. O que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra o imposto ou tributos? Dos seus filhos ou dos alheios? Quando ele respondeu, aí ele responde, né, que ele mudou logo, mas Pedro respondeu, dos alheios, dos outros. Aí quando ele respondeu, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo então, Pedro, somos isentos. Não teríamos que pagar imposto. Né? Por quê? Porque os filhos, é, somos isentos, os filhos, porque nós somos filhos. Mas para que não nos escandalizemos vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, que você pegar o primeiro peixe, você vai abrir a boca desse peixe. E ali você encontrarás um starter. Toma-o, tira a moedinha da boca do peixe, toma-o e dá, vai lá e paga esse imposto por mim e por ti. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus, querido? Aleluia! Vamos orar um pouquinho? Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te adoramos, Senhor. Te damos graça nessa noite maravilhosa, Senhor. Oh, Deus, nós estamos aqui para cada vez mais estreitar esse relacionamento. Não há outro motivo no qual nós estamos aqui, porque precisamos de ti, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. E a tua palavra foi lida, Deus. A tua palavra foi projetada, foi vista, Senhor. Que essa palavra venha frutificar, Senhor, dentro de nós, dentro da vida dos teus filhos, para que assim, Deus, essa palavra venha fazer efeito, venha fazer mudanças, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então, Deus, muito obrigado por esse alimento. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Depois, se quiser. Essa mensagem é muito interessante porque Jesus, ele, como nós lemos né, na Bíblia, ele antecipa Pedro, né, em algo que ele foi abordado, em algo que ele foi questionado através dos cobradores. Né? É como se hoje tivesse entrado alguém, os fiscais da Receita, né? Que Receita? Então, abordasse alguém lá fora e questionasse: vem cá, mas e aí, vocês não pagam imposto? Né? O mestre não paga? Vocês estão totalmente legais? Pedro, ele é abordado, é pego de surpresa naquele momento. E a resposta de Pedro foi o quê? Sim, ele só falou sim, mas não deu aquela certeza. Ele não deu realmente uma... Pedro não estava acreditando naquele momento totalmente. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem ele servia. E quando ele entra dentro da casa, Jesus logo e antecipa, antes mesmo que ele abrisse a boca. Aqui eu já aprendo que se você veio aqui, você pode não ter abrido a tua boca. Você pode não ter falado nada para ninguém, para a pessoa que está do teu lado, para a tua esposa, para o teu marido. Mas saiba que Deus já conhece, já sabe que está no teu coração. Você não precisa abrir a tua boca para falar, porque Ele já sabe. Analisar, tem coisas que nós fazemos, pastor, que depois a gente faz, caramba, eu fiz isso mesmo. Meu Deus. Não é assim? Quem já passou por isso? Você foi lá e fez, agiu num momento de raiva, num momento de. Momento de raiva é toda hora, né? Toda hora tá muito difícil, não. E aí você, explosão, e você. Eu sou muito calmo. Identifica aí. Geralmente a mulher é mais proativa, né? levantada, quer fazer, quer acontecer. Não, o homem mais duro. O homem mais ali. A dele, mas quando toma atitude, de, quando tem um objetivo, quando quer ir realmente, aí a mulher trava. Então, muitas das vezes, nós somos assim. Nós somos desse jeito. E Jesus, ele conhece. Ele sabe qual é o nosso temperamento. Ele sabe como nós somos. Ele conhece as nossas falhas, os nossos defeitos. E essa história, essa, o que Jesus fez, o que Jesus mostrou para Pedro aqui, gente, é muito lindo, porque é algo impressionante. Ele fala para Pedro, ele mostra, ele não somente fala, mas ele mostra para Pedro na prática o quanto Deus nos ama. O quanto ele amava, quanto ele tinha uma promessa, quanto ele tinha algo muito maior para Pedro lá na frente. E ele fala: Pedro, o que é que você acha, Pedro? O que é que você... você concorda com eles? Eu não tinha a boca para nada, Jesus já sabia. E, mas é certo cobrar dos filhos ou dos estrangeiros? Porque nós somos da descendência de Davi, né? Nós viemos lá da descendência, nós não teríamos que pagar imposto. É certo? De quem eles teriam que cobrar? Não, dos estrangeiros. Mas olha só, para não escandalizar, para não causar problema, para não trazer problema, vamos fazer o seguinte, vamos pagar. Aí eu imagino Pedro olhando assim para Jesus. Ah, tem que pagar, né? Mas vamos pagar como? Sabe o que você vai fazer? Pega a varinha. Alguém gosta de pescar aqui? É? Gosta? Eu também gosto. Estou precisando de pescar. Não, não. Tem um tempo. Imagina o Pedro. Ele, Jesus fala assim: Pedro, olha só. Você vai pegar. Ó, pega lá a tua vara. Você é pescador, não é? Então, olha, foi o seguinte: pega lá a tua vara lá. De pescar. Aí Pedro, no mínimo, estava imaginando o quê? Pô, vou ter que pescar, vou ter que pegar peixe para poder vender para a gente pagar o posto. Né? No mínimo ele pensou isso. Só que Jesus fala com Pedro, fala, você vai pegar a tua vara, você vai lançar o barco. Pedro, ela era pescador profissional. O cara entendia, né? Tudo de pé. Era o cara que era empresário, era empreendedor, ele tinha frotas de barco de pesca, e ele era referência no meio da pesca, ele era um cara. Ele era a pessoa que os outros tinham como referência, Pedro. Aquilo ali, aquilo que ele fazia. Aí Jesus fala, ó, tu vai pegar somente, não vai pegar rede, não. Você vai pegar um anzol, você vai pegar uma varinha, você vai lançar lá. Primeiro peixe que você pegar, tu vai abrir a boquinha dele, né? E lá vai estar uma boca. Eu não sei o peixe, a Bíblia não fala, né? Qual era a espécie, se era traíra, traíra não, né? Traíra nem dá no mar, né? Traíra é água doce, né? Se era corvina, se era dourado, se era cação. Vai pegar um peixe. E ali tu vai ter a resposta. Ali você vai ter a resposta daquilo que, da dúvida que está no teu coração. Daquilo que muitas das vezes tem tirado o teu sono. Muitas das vezes tem roubado o teu futuro, tem te sequestrado, Pedro. Sente e você não consegue enxergar lá na frente não consegue enxergar o futuro. Ali você vai entender, ali você vai aprender, ali eu vou te mostrar, Pedro. Eu imagino Pedro lá na beira do mar, botando, preparando o anzol, né? Vou lá o canto do espírito. Pedro preparando o anzol. Eu imagino Pedro olhando para aquele mar. Você sai daqui. Ah, glória a Deus. Você voltou. E ouve uma palavra. Sai daqui abençoado. Vai para casa. Aquela palavra. Mas aí passa um dia. Vem a dificuldade. Passa outro dia. Vem as contas. Vem as cobranças. E você não vê a solução. Passa outro dia. Passa outro dia. Daqui a pouco você está de novo desesperado. Daqui a pouco você já esqueceu tudo. Imagina o Pedro ali, naquela luta com ele mesmo. Ele não, quando ele pega o peixe, quando ele abre, estava exatamente Tarde, né? Ali falou que era um mar de drácula. Na minha versão, não fala nem que é o estar, fala que era uma moeda que valia 4 de drácula. Ou seja, era exatamente o que eles precisavam. E o imposto era uma dracma. Eu teria que pagar dele e de Jesus. E ali no peixe tinha uma moeda. Eu pagava exatamente. Tudo naquele momento, eu imagino a alegria ou a crise que ele entrou de não. Acreditar inicialmente, mas acreditando e não acreditando, luta inicial. Mas o que mais me chama atenção aqui, nesse trecho, nessa passagem, que você deve estar se perguntando, como que Jesus mostra para Pedro, como que ele fala assim: Pedro, eu sei, não se preocupa, descansa teu coração. Eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você precisa. Como que ele mostra isso? Quando eu olho para o peixe. Eu fiquei observando e lendo essa passagem. Falei, gente, como é que Jesus sabia que no meio daquele mar, no meio do cardume, né, enorme, tinha um peixe que tinha uma moeda entalado, uma moeda na boca de um peixe. Gente, aquele peixe estava sofrendo. Aquele peixe estava com uma moeda que não era para estar ali. E isso me ensina que se Deus conhece, Deus Jesus sabia que no meio daquele mar tinha um peixe que estava engasgado, que precisava de que alguém tirasse aquilo ali dele. Ele se conhecia, ele sabia exatamente que tinha um peixinho ali que precisava. Será que ele não sabe o que você precisa? Será que ele não te conhece? Será que ele não sabe o quanto você tem lutado? Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei o que, que você passa hoje, se é financeiramente, se é a saúde, se é o casamento, são negócios, eu não sei o que você está vivendo, mas saiba que Deus sabe, Deus conhece você. Se ele sabia que peixe ali engasgado, entalado, ele te conhece, ele sabe o que está entalado aí dentro de você, que você tenta há anos botar para fora e ninguém sabe disso, ele não sabe o que você passa, ele não sabe o que você vive. Talvez você está vivendo alegria, sorrindo para todo mundo, abraça, sorri, aquele cara feliz, aquela pessoa, nossa, fulano, só que só você sabe o que você passa, só você sabe que você está vivendo, mas saiba que você não está sozinho, existe um Deus que te conhece, existe um Deus que vai te visitar lá hoje, querido, existe um Deus que vai tirar aquilo, vai botar para fora aquilo que está te fazendo mal, vai te dar certeza de que você não está só. Porque você pode se sentir sozinho no meio de um Maracanã, no meio do estádio do Grêmio lá, ó, lotado de gente, você pode estar lá no meio daquela multidão, mas você está só porque você não consegue olhar para o lado, não consegue olhar para quem possa te ajudar, porque existem coisas que pessoa que está ao teu lado, talvez a pessoa que mais você ama, ela não pode te ajudar, ele pode resolver a tua vida, ele pode te ajudar. Aleluia, é lindo isso aqui, o quanto Deus nos conhece, o quanto ele nos ama, porque ele sabia, como é que pode? E naquele momento, eu imagino Pedro pegando aquele peixe e tirando a moeda daquele peixe, chorando em lágrimas, se derramando. Um homem que, como eu disse, ele era pescador, era fruto. Pedro foi o cara que deu, foi o discípulo que deu mais trabalho para Jesus. Se você pegar a história de Pedro, você vai perceber que se ele fosse carteira assinada, já era para ter mandado embora há muito tempo. Era verdade. Não era? Mas que cara ruim. Aqui vocês chamam de quê? Como é que é? Quando o cara é ruim de trabalho, quando reclama, só dá trabalho. Como é que se chama? Hã? Como é que se chama, pastor? Hã? Vadio. É preguiçoso mesmo. Cara, que Pedro era assim. Pedro foi o cara que deu mais trabalho para Jesus. Para começar no chamado dele. Ele tinha acabado de vir de uma pesca, né? Pescou a noite toda. Lavar as redes. Quando a gente tenta, a gente corre atrás. Aí você aposta tanto em uma coisa, você acredita tanto em uma coisa e não dá certo. Você investiu tempo, você investe dinheiro, você trabalha, trabalha, trabalha e não vê a tua vida romper, não vê a tua vida profissional. Você faz a tua parte, mas a coisa não acontece, não vira. E aí chega uma hora que você tem que lavar as redes. Chega uma hora que você tem que tirar os galhos. Era o que ele estava fazendo? Lavando a gente, tirando a sujeira, tirando o lodo, tirando o mato. É assim com a nossa vida. Muitas das vezes nós passamos a rede achando que vamos romper, achando que agora vai. Só vem nada, só vem sujeira, só vem coisa ruim. E aí você tem mais trabalho ainda para você limpar aquela sujeira. Você tem que fazer tudo de novo, você tem que recomeçar. E pior, o teu emocional já está lá embaixo. O cara já se sente fracassado, já se sente um derrotado. Quantas pessoas estão lá fora ganhando muito dinheiro com pessoas que estão depressivas e procuram, fazem tratamento. Hoje que mais cresce são pessoas que estão passando por esses problemas, estão doentes, a alma está adoecida, os sentimentos estão doentes. E psicólogos e psiquiatras, pessoas estão ganhando dinheiro fora. Muitas das vezes, porque eles estão fracassados, que não aguentam mais. Nós conhecemos pastores, amigo, tem amigo meu que está passando por um problema sério de depressão, a esposa passando por um problema sério de depressão, agora é ele. Porque o cara não consegue emprego, não consegue colocação no emprego, está passando por um momento difícil financeiro, e isso foi causando, foi desencadeando uma montanha de problema. E chega ao ponto da pessoa falar assim: vou tirar minha vida, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa dor, eu quero acabar com essa dor. Aí o cara vai lá e tira a sua vida, porque ele não quer tirar a sua vida, ele quer tirar a dor, ele quer tirar aquilo que está doendo, que está machucando. Não é o problema, não é o que ele fracassou, não é a dor, aquele sentimento, aquilo que está dentro dele, que ele não consegue se livrar disso. Pedro viveu isso. Pedro estava lá derrotado, lavando as redes, dizendo assim: ah, sou fracassado, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou sustentar minha família? Meus negócios, como é que pode? Como é que eles vão olhar para mim? Eu sou um profissional, eu sou referência nesse lugar. Como é que eles vão olhar? Vão falar: eu sou fracassado. Pedro estava vivendo aquilo ali, gente, passando por aquela dificuldade. E aí Jesus chega, Jesus vem e não olha para o fracasso de Pedro. Jesus olha para Pedro. Jesus não está olhando para você, aquilo que você produz, aquilo que você faz, aquilo que você é, se você tem dinheiro, se você não tem, se você fracassou, se você teve vitória. Jesus não está olhando para isso. Ele está olhando para você, quem você é. Independente de qualquer coisa, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. E ele falou: Pedro, posso subir no teu barco? E a multidão apertava, gente. A multidão apertava e ele não tinha mais espaço. E ele foi se chegando, não tinha mais espaço. Ele chegou perto de Pedro. É claro, era propósito de Deus na vida de Pedro. E ele sobe no barco. Você pode dar uma chegadinha um pouquinho assim? Para que eu possa falar melhor com o povo. E eu imagino o Pedro ali, pega a mão dele, sobe no barco e afasta um pouquinho para Jesus ensinar, para Jesus falar com o povo. E ele ali falando, e Pedro lá ouvindo. Depois que ele ensina o povo, ele fala: Pedro, vamos mais pro fundo um pouquinho. Vamos para o chão. E lá, Pedro, mais uma vez, Pedro, com sentimento de fracasso, de derrotado, Jesus fala: Pedro, cara, você não pescou nada. Joga a rede, cara, joga a rede, você vai pegar alguma coisa agora. E Pedro, Jesus, mas nós pescamos a noite toda, eu sou profissional, eu conheço tudo isso aqui, toda essa área, eu sou o cara que manda nesse lugar, tem peixe, nós rodamos isso aqui tudo. Mas Pedro, joga aqui do lado direito. E Pedro, olha para Jesus. Ah, Pedro é orgulhoso. Eu sou cara, eu sou. Ah, eu conheço isso aqui. Eu estou te falando que eu conheço. Mas olha só, eu vou jogar porque você que está falando. Tipo, olha só, gente. Nós pescamos, né? E Pedro. João acompanhava Pedro, né? Também era pescador. Eu creio que João ali, olhando aquela cena, um menino ainda olhando aquilo ali, Jesus falar com ele, vendo a reação de Pedro. E Pedro, olha só, eu vou jogar porque você está falando, tá? Se der errado, tem muita gente que olha e fala assim: Pedro jogou a rede porque ele teve fé. Sobre a tua palavra eu vou lançar. Mas Pedro estava duvidando de Jesus. Pedro, naquele momento, ele estava duvidando. Sabe por quê? Ele joga a rede. Quando ele percebe que a rede não levantava, que era muito peixe, ao ponto da rede se rasgar, ele não conseguia sustentar a rede. Teve que gritar lá para a praia: vem para cá me ajudar. E ele viu que era muito peixe. Pedro cai prostrado aos pés de Jesus: Senhor, eu não sou digno, Senhor, de ti, eu não sou digno de estar diante da tua presença. Ele cai ao orgulho, ele percebe que ele está errado, ele tem que realmente ir pela palavra, acreditar naquilo que Deus está falando. E Deus está falando com você hoje, você tem que crer, você tem que sair daqui com o teu coração cheio de fé. Mas se você estiver duvidando ainda, se você ainda não está crendo, saiba que Ele vai continuar te amando. Saiba que Ele não vai desistir de você. E Ele cai prostrado, né? Perdão, Senhor, não sou digno. Jesus fala: Pedro, vou te transformar agora em pescadores de homens. E Pedro abandona tudo. Deixa tudo, vai seguir Jesus. Só que na trajetória de Pedro, ele erra também, ele faz um monte de coisa. E ele era impossível, ele era o cara que agia no impulso, não pensava. E era o queria resolver na faca, na espada. Era o brigão. Enquanto Jesus morre, antes de morrer, ele fala, ele está com o discípulo. Olha, Pedro, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar. E Pedro, naquele impulso que ele tinha, né? Não vou deixar que pegue. Ele fala: Pedro, antes que o galo cante, três vezes você vai pregar. Que ele cantar, pode contar, você vai me negar. E acontece, vocês conhecem a história. Pedro nega Jesus três vezes. E lá na frente, quando Jesus morre, eles ficam desesperados. Eles não sabem o que fazer. Eles parece que eles esqueceram tudo que Jesus tinha ensinado a eles. E ouve, Deus te alimenta, você sai daqui cheio. Mas quando vem os problemas, quando vem as avalanches, quando vem o mar querendo te engolir, parece que a gente esquece de Deus, parece que a gente esquece das promessas de Deus na nossa vida. E Pedro, o que Pedro faz? Pedro volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Pedro desiste do seu chamado. Só que Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha aparecido para vários discípulos, né? E quando ele encontra Pedro, Pedro estava pescando. E com ele João, mais outros discípulos. Aí é que vem a referência. Mesmo você errando, mesmo você sendo falho, você ainda continua sendo referência. Você é referência lá fora. Você é referência aqui dentro. Você é referência dentro da tua casa, da tua família, todo mundo. Vão se espelhar em você. E naquele momento ele estava pescando. E eles estavam próximo à praia. E quando Jesus chega na praia, ele grita. Olha só como é lindo. Jesus fala: filhos! Jesus lá da praia, filhos, você não vai deixar de ser filho de Deus, não se culpe, tire esse peso hoje em nome de Jesus, olha para ele, olha, fecha os teus olhos, começa a imaginar ele falando assim para você: filho, filha, eu estou aqui, não desista. Ainda não acabou, as portas não se fecharam. Ainda há uma solução. Um milagre vai acontecer na tua vida. A tua história vai mudar. Filho, filha, você é filho, você é filha. Você jamais deixará de ser filho e filha de Deus. Jamais. E ele fala filho. Quando ele fala filho, e eles não tinham pescado, não conseguido pescar nada, a mesma história. Aí ele grita lá da praia: ó, joga do lado direito. Jesus lá na praia: joga do lado direito. Aí João, já ouvi isso hoje. Acho que já ouvi isso hoje, Pedro. Eu acho que eu conheço essa voz. Pedro já tinha arrancado a carne. Estava sem caminho. Ele pegou a noite toda, jogava a rede, tirava a rede, jogava a rede, tirava a rede. Não, vamos tentar ali. E foi se desgastando. Assim somos nós. Quando nós nos afastamos da promessa de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, você se desgasta. Você tem que tirar, você perde, você se cansa. As suas forças vão indo embora, vão se correndo. Os recursos vão acabando, aí o desespero vai batendo. E Pedro, a noite toda, quando ele ouviu João, Pedro, acho que é Jesus. Pedro não pensou duas vezes, voltou a carne. Mas está sendo pelo menos 190 metros da praia. Assim. Pedro nem esperou nem o barco chegar na areia, ele mergulhou e veio na praia. Estava com tudo pronto, peixinho na brasa, pãozinho quente, ele prepara tudo, querido. Ele não desiste de você mais, ele ainda cuida dos teus negócios, cuida da tua vida, da tua família. Ele não vai deixar mercer, ele não vai deixar que as pessoas que olhavam para você como referência sofram. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar, ele não vai te desamparar. Você tem que crer, ele quer você, porque você tem um chamado de Deus. Deus tem algo maior para esse lugar. Deus quer expandir esse lugar. Esse lugar tem que se encher, tem que fazer um mezanino aqui em cima, colocar mais cadeiras aqui em cima. Quando não tiver mais espaço, ir para um lugar maior. Mas quem vai fazer isso? É Ele. Nós só estamos aqui para apontar. Nós estamos uma setinha apontando para Ele. Não somos ninguém, pastor, não fala nada. O bispo não é nada. Quem é na vida do bispo? O que faz é Deus. Quem está fazendo tudo na nossa vida é Deus. e é Ele que vai fazer, é Ele que vai curar, é Ele que vai transformar, é Ele que vai fazer. Nós só temos que falar assim: eis-me aqui, Deus. Querido, nós saímos lá do Rio de Janeiro de carro, mais de 1.500 quilômetros, né? 1.600 quilômetros. Estamos aqui. Eu nunca tinha imaginado pisar aqui em Lajeado. Tinha alguma coisa preparada, pastor, para eu estar aqui hoje? Não, não tinha nada combinado. Foi assim, a coisa aconteceu, né? Eu creio que se eu estou aqui, é porque Deus está me usando para falar com alguém aqui nesta noite. Eu tenho certeza que se você olhar para Ele, não olha para o que você fez, para as escolhas erradas que você fez, daquilo que foi daqui para trás, não. Deus, Ele quer daqui para frente. Esquece o que passou, esquece o que você está vivendo. Comece a apostar a tudo naquilo daqui, no teu futuro. É o que Deus vai fazer, vai transformar o teu futuro. Aquilo que é impossível para os homens, aquilo que é impossível para a gente, não é impossível para Deus. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando. Querido, realmente eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe. Não estamos aqui apenas para passar tempo, para conhecer os irmãos, conhecer a igreja de Lajeado. Não, nós estamos aqui porque queremos nos relacionarmos com Ele. Ter intimidade com Ele. Crescer na graça. Entender esse amor de Deus por nós, porque muitas das vezes não entendemos como é que Deus nos ama tanto assim. Será que Deus realmente me ama? Será? Aí Deus fala assim para Pedro: Pedro, vem cá, Pedro. Senta aqui do meu lado. Pedro, tu me amas? E aí, Pedro? Sim, sim, sim, Jesus. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo, a segunda vez. E Pedro responde: sim, tu sabes que eu te amo. E ele pergunta a terceira vez. E ele responde: o Senhor sabe que eu te amo. Pedro sabe, sabe, entende naquele momento. Eu imagino tudo passando um filme na cabeça de Pedro. E ele falando assim: nossa, tudo que eu fiz para Jesus, tudo errado. Eu fiz tudo errado. Eu imagino um filme que passou na cabeça dele. A trajetória de Pedro quando ele estava junto com Jesus. Imagina. E Jesus, depois de tudo aquilo, ele volta e chama de filho: vem cá, Pedro. Para você, você vai apacentar os meus cordeirinhos. Apacenta, apacenta os meus cordeirinhos. Toma, Pedro, você vai ser grande. Você vai fazer grandes sinais, Pedro. Porque a palavra diz que aquele que crê, os sinais seguirão. Os sinais seguirão. Você crê, você vai andar assim, e os sinais vão te seguir. Pessoas sendo curadas, e negócios sendo realizados, emprego, portas sendo abertas, e os sinais vão te seguir. Porque você fez, não. Porque você passou a crer. Porque você começou a botar a tua fé em prática. É o que nós temos que fazer todo dia: botar a nossa fé em prática. Aí eu tenho fé, pastor. Paulo diz: crie, falei, né? Crie, então, falei. Você tem que declarar, você tem que expressar, você tem que falar, você tem que botar para fora. Você tem que falar assim: ó, Deus, diante de tudo que eu estou vendo aqui, eu não consigo ver solução, Deus. Mas, Deus, eu creio que essa situação vai mudar. Que eu estou vendo, Deus, é só daqui para pior. Mas isso são os meus olhos. Mas quando eu fecho, Deus, eu consigo enxergar lá na frente. Eu consigo enxergar, Deus, que tudo vai estar resolvido. O Senhor vai transformar, vai curar. O milagre vai acontecer, porque você tem que declarar aquilo que você quer ver, não o que você está vendo. Você está vendo o que hoje? Não fale aquilo que você está enxergando. Comece a declarar o que você quer ver. Foi o que ele, Jesus, ele falava, ele era tudo debaixo da palavra, gente. Jesus, ele falava aquilo que ele queria ver. Mar, acalma-te, meu mar, se acalmava. Era tempestade, era uma coisa absurda. E Jesus declarava, e as coisas aconteciam. Pedro mesmo teve uma experiência fantástica com Jesus. Jesus falando assim, andando no meio do mar, no meio da tempestade, e eles num barquinho, e Pedro, Jesus, deixa eu ir até aí. E Jesus fala assim, vem Pedro. Jesus libera uma palavra para Pedro, vem. E era água, era mar. Se és tu mesmo, diga para que eu vá até você. Ele, Jesus falou, vem. Jesus não passou relatório, ó Pedro, lembra, ó, sou eu mesmo, eu estava lá no monte, eu falei isso para provar a Pedro que era Jesus. Jesus não fez isso, ele estava longe, era difícil identificar se realmente era Jesus, porque os outros estavam falando assim, é o fantasma, não, caramba, o que é aquilo lá no meio do mar, e o barquinho está lançando, a onda vindo, cobrindo o barco, e eles desesperados, nós vamos morrer. Aí de repente aparece um vulto lá no meio da tempestade, lá no meio do mar. E aí Pedro identifica, não, é Jesus. Se és tu mesmo, diga para que eu vá até aí. E Jesus só fala, vem. Pedro quando falou assim, ó, não, é Jesus. E os outros falando, não, ele já estava crendo. E ele já estava declarando que era Jesus. O que é que Pedro fez? Botou o pé na água e andou até ele. Andou sobre o mar. Depois ele afundou, porque ele tirou o foco de Jesus. Você tem que ter o foco em Deus. O foco, ó, sempre em Deus, em Jesus, olhando para cima, olhando para frente. Ah, mas é gente falando aqui. Não vai dar certo. Ah, não vai. Você é um fracassado. Ah, não tem solução. Ah, os médicos falaram que vai ser isso. Deus vai falar o quê? Que não vai ser isso. Vai ser o quê? Um milagre. Portas serão abertas. Negócios vão aparecer. Novos clientes vão aparecer. Deus fala o contrário. Só que você tem que estar com foco. Você tem que estar olhando para Cristo. A palavra diz que quando nós buscamos o reino de Deus, em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. As outras coisas são acrescentadas. Mas como que isso acontece? Quando eu creio. Quando você começa a crer. Só vai acontecer quando você começar a crer. Saia daqui com o teu coração cheio de fé nesta noite. Que você vai ver milagres acontecer com a tua vida. Coisas que o médico falaram para você, que não tem mais jeito e que o tratamento pode ser dolorido. Ah, pessoas falando que a tua empresa não vai para frente. Ah, o contador já deu já um ultimato, não vai durar tantos meses. Creia que vai reverter isso tudo a partir de você, a partir da tua crença, da tua fé. Poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, querido. Aleluia. Meu Deus, time volta pro lado, não? Louvor. Nós vamos cantar mais uma vez uma canção. Creio que Deus quer fazer uma grande obra aqui nessa noite. Ele quer fazer essa grande obra onde? Na tua vida. É. Na nada material, porque para Deus isso aqui não interessa. Para Deus interessa você. Até o que você faz, até o que você trabalha, até o que você está passando, para Deus não interessa. Para Deus interessa o teu coração, você. E Deus não entra em crise por causa das nossas crises. Thank you. Deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça. derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar, derrama tua glória. Presença de Deus aqui neste lugar é algo que a gente consegue quase que apalpar, né? Oh, aleluia. Somos gratos a Deus por tudo. Não merecemos, nós não merecemos estar aqui, mas Deus é tão grande, o amor dele é tão grande, que ele nos amou de uma tal maneira que ele derrubou graça, favor merecido, aquilo que a gente não merecia, mas ele nos deu de graça. Nós merecíamos a pagar pelos nossos erros, mas já foi pago. Ele já fez isso. Quando Jesus, ele, Deus envia o seu filho, é para falar assim, ó, acabou, chega de sacrifício. Todo o Israel, de ano em ano, tinha que, o sacerdote, tinha que ir lá matar um animal, matar um cordeiro, e apresentar. de animal era aspergido em cima da arca da aliança, propiciatório. E aí Deus aceitava aquele sacrifício daquele animal que já simbolizava Jesus. Um animal puro, imaculado, sem defeito. E aí Deus se manifestava. Deus vinha e enchia aquele lugar. Presença da glória, Senhor. E aí o povo lá fora, fora do tabernáculo, orando, intercedendo. E o sacerdote, quando saía, era sinal de que Deus tinha aceitado. Só que isso era feito de ano em ano. E quando Jesus morre na cruz, querido, diz a palavra que o véu do templo, aonde ficava, aonde só o sacerdote podia entrar, mais de ninguém, ele se rasga. Ele se rasga. Agora nós temos acesso a ele. Não precisa de mais de ninguém. Não precisa o cordeiro. Não precisa morrer todo ano. Porque o sangue daquele cordeiro que morreu lá na cruz já vale por todos os anos. Sabe por que vale por todos os anos? Porque o cordeiro que morria, e era, o sangue dele era aspergido em cima da arca, ele não ressuscitava. Ele não ressuscitava. Agora o cordeiro que morreu na cruz, ele ressuscitou. Ele está vivo. Então o sangue dele valida a todo tempo, todo instante. Valida por mim, por você, pelas nossas transgressões, por aquilo que a gente fazia, ser castigado, ser punido. Mas não somos, porque o sangue do Cordeiro, que ainda vive, ele nos tira, nos perdoa dos nossos pecados. Quando nós cremos, nós temos que externar isso, nós temos que botar para fora, mostrar para Deus que nós estamos crendo, que nós realmente estamos tendo fé. Quando Jesus estava na terra, né? Quando ele estava na missão, naquele período que ele estava ensinando os discípulos, fazendo milagres, várias pessoas que a Bíblia conta, histórias que a Bíblia conta, de uma fé tão grande que até Jesus ficava assim, ó, né? O centurião mesmo foi um que chegou até Jesus e falou: mestre, uma pessoa que estava na minha casa, um servo meu, está muito mal, está, mas eu tenho fé, mestre, que o Senhor não precisa ir lá, não precisa, né? Eu tenho fé que se o Senhor der uma palavra aqui, eu tenho certeza que ele vai ser curado lá. Jesus fica assim, fazendo uma festa. Meu filho, pode ir lá que o teu servo vai estar curado. Corre lá que ele vai estar curado. E ele foi lá e estava curado. Porque ele falou. Aí a gente pega aqui o Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: está escrito, crie. Por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Crie, por isso falei. É mostrar para Deus, com atitude, na prática, para Ele. Não é só falar, é agir, é atitude. E quando nós entregamos sacrifício a Ele, nós levamos um sacrifício que é você trazer a Deus o quê? Aquilo que simbolizava lá no Antigo Testamento, que o povo tinha que levar um animal, um sacrifício a Deus, para Ele receber, para Ele perdoar. Hoje nós fazemos isso porque tem gratidão a Ele, não precisa ser sacrifício. Você tem que fazer isso com gratidão. Você não pode sair do teu lugar, trazer uma oferta, trazer teu dízimo, com peso. com paz. Calma, isso aqui, né, vai fazer falta. Ah, foi ó, suado para manter, para poder ofertar. Não, você tem que fazer isso com gratidão. Não é com sacrifício, é com gratidão. Porque se você tem para ofertar, é que você está sendo abençoado. Porque Deus está cuidando de você. Deus não está deixando faltar nada. Por isso que Paulo fala, crie. Por isso falei, crie, por isso profetizei. Independente do que você está vivendo, Deus vai te sustentar. Deus vai, dar o sustento dia após dia. Ele vai te dar o necessário todos os dias. Não vai deixar faltar. Amém? Então, nesse momento, eu queria te convidar a ser grato a Deus. A entregar, a declarar para Deus a tua gratidão nesta noite. Que Deus falou contigo, que Deus tem falado no teu coração. E crendo que o que você recebeu aqui hoje, Deus vai realizar na tua vida. Venha com fé, traga a tua oferta, o teu dízimo, com fé. Amém? Então, o teu envelope, cadeira, você pode pegar o teu envelope, a tua oferta, você pode depositar aqui no nosso espaço. Nós temos maquininha também, né? Se você quiser fazer a tua oferta aqui, eletronicamente. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new. So I surrender. Amém, glória a Deus. Então, eu creio que Deus, ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Deus falou, ele cumpriu, né? Creio que todos foram abençoados essa noite, no nome de Jesus, né? Cuidado, o zelo que Deus tem, né? Quando a gente fala que Deus, ele sabe todas as coisas, né? Que a, mesmo aquele oceano, né? Cheio de peixes. Lá o Senhor sabia que havia um peixe, uma moeda na boca, entalada. Nessa noite Deus, ele desentalou essa moeda. Eu creio que você saiu daqui livre, curado pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Amém? Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Luciano, pelo nosso irmão Rossini, por poder ter compartilhado essa palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós somos gratos ao Espírito Santo. Você pode aplaudir a Cristo mais uma vez? Amém? Glória a Deus. Obrigado, amados. Que Deus continue usando vocês neste lugar, nesse estado, onde vocês passarem. Amém? Vamos estar encerrando o nosso culto neste momento, né? Quero que você levante sua mão para cima. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por este momento, por tua palavra. Te agradecemos por tua presença neste lugar, Pai. Abençoa a vida dos teus filhos, conduza cada um para suas casas com segurança, livrando de todo mal, de toda investida das trevas, e que nós possamos ter esse restante de semana abençoado, dirigido pelo teu Espírito Santo, Pai. E que nós possamos aqui, domingo, estarmos reunidos no mesmo propósito, no mesmo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Your love was never far. You were no whisper, leading me to your heart.